levar pra algum lugar. Seus olhos me tocaram com um leve comprimento de sobrancelhas. Eu repeti, eu te imitei, como se fosse um ritual. Mas qual? Você seguiu o seu rumo e eu segui o meu. E esse gesto poderia ser alô, adeus, como tem passado. Estou com saudade, oh, não olhe pra mim. Pena, pena que seja assim. Ah, se eu menos te dissesse com palavras, mas não faço. Palavras me desculpem, o silêncio é fundamental. Pena, pena que seja assim. Seja assim.